palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos do fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, o que traz no peito, pois ama e ama e ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Guerreiros são pessoas,